volta pra mim. Porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta. Volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Hoje estou amargurado, reconheço, fui culpado. Eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Seu encanto me desperta. Quero você na minha vida a qualquer preço, porque sei que te mereço. Vou deixar a porta aberta. Volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento de saudade. Maravilha, maravilha! Um abraço a todos vocês, amigos aí de Zé Doca, aí no Estadão do Maranhão, os amigos da Rádio Difusora FM, né? Em Zé Doca, programa todos os dias às 18 horas. Muito obrigado a todos da equipe, o Cícero, Júlio, todos da equipe, muito obrigado, viu? Os amigos aí da Rádio Dinâmica FM, meu amigo Adriano, e todos da equipe da Dinâmica FM em Timóteo, Minas Gerais, muito obrigado. Meu amigo Valderlino Miguel, os amigos da Rádio Rainha da Paz FM em Licínia, Minas Gerais, um abraço aos locutores, né? O Pedro Martins, a Suzana Andrade, o Mazarope, a todos vocês da equipe, muito obrigado, viu? Aí de Licínia, da Rádio Rainha da Paz, nossa parceira. Um beijo para aquele Cristina, todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de vocês. O meu amigo Big Night, da banda Os Big Nights, aí de São João do Paraíso, um abraço a todos vocês, fazem muito sucesso aí pela região fazendo shows, né? Valeu, meu querido, minha querida Lene Silva, Ô, Lene Silva, sempre interagindo comigo. A Lene Silva é de Santa Luzia do Paruá. Muito obrigado pelo carinho, viu? De todos vocês, amigos dessa linda cidade, Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Meu amigo Ronaldo Nascimento, os amigos da Rádio Fera Mix, em Feira de Santana, no Estadão da Bahia, também exibindo o nosso mundo sertanejo. No quadro Ao Som da Viola de hoje, de Pouso Alegre, pro Brasil inteiro, cantam eles, amigos nossos, Cardoso e Clemente, os verdes campos da minha terra. Agora no mundo sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar e rever. Nos verdes campos do lugar, quero encontrar a sorrir para mim o meu amor na estação a me esperar. Pegarei iremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar minha querida Franciele Rodrigues, em Cuiabá, Mato Grosso, ouvinte da Rádio ABC Shalom. Um abraço ao Alan Sérgio, todos da equipe. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Aí, Fabiana Castro, ela disse que não perde o programa. Ela, o seu marido Eduardo, seu filho Bruno, aí em Córrego Fundo, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Chorão, a Cleidmar, toda a família em Samambaia, Distrito Federal, ouvinte do nosso programa. Minha querida Célia Souza, ô Célia Souza, sempre interagindo comigo também no Facebook, ouvindo a Rádio Talismã FM, aí em Mata Verde, Minas Gerais. Um abraço, Rubens Gomes, todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Afonso Braddock, aí da Rádio Nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás. Um beijo para todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A minha querida a Júnia Graciele, em Minas Nova, Minas Gerais, também ouvinte do nosso programa, a Tânia Genizelli, a todos os nossos amigos aí de Humaitá, no Estadão do Amazonas, ouvinte do nosso programa pela Rádio 104, Antônio Januário, todos da equipe, muito obrigado. Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, um abraço. André Chaves, a todos da Rádio São Francisco FM, em Porto Franco, no Maranhão, exibindo o nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Rosilane Rodrigues, em Berilo, Minas Gerais, a Ana Paula, em Araguatins, no Tocantins, a Cristiamara Ferreira, em Alvinópolis, também, em Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Vamos em frente, Luan Santana canta para Isa Torres, para todos que estão ligados no nosso programa no Brasil inteiro. Quem aí vai querer ser minha nega aqui hoje, hein? Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz, mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu, é, não deu. Não deu certo quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido que cê bagunça, nega. Só tá aumentando e o seu nego tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, ai, eu tô pronto pra te amar. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz, mas aquele sonho que era meu, descobri não era seu, é, não deu. Não deu certo quanto a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Volta e vem viver esse romance. Nega, chega junto, vem me amar, vem cá. Já tava arrumando a minha vida, mas tô doido pra cê bagunçar, nega. Nega, saudade não quer sossegar, só tá aumentando. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, um abraço à minha querida Sirlene Vaz, a todos vocês amigos, ouvintes da Satélite FM em Piranhas, Estadão de Goiás, um abraço Jota Oliveira, o Nelson Nunes, o Ronaldo, todos da Satélite FM, nessa linda cidade de Piranhas, Estadão de Goiás, Sirlene Vaz, todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Nonato Costa, grande radialista aí de Cruzeiro do Sul, jornalista, o Nonato Costa também apresenta o programa Brasil Brega Show, que é um programa gerado pela nossa central de produção também, distribuído para toda a nossa rede, né? Brasil Brega Show, sob o comando do nosso amigo Nonato Costa, aí de Cruzeiro do Sul, no Acre. Um abraço aos amigos da Rádio Ocidental FM, em Porto Walter, também do Acre. Flavinha Pinheiro, todos da equipe, todos os nossos ouvintes, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Aos amigos aí de Taiobeiras, Minas Gerais, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás, também. ouvinte do nosso programa. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Belém FM, Belém do Pará, exibindo o nosso mundo sertanejo. Paula Fernandes canta Amar Alguém, a pedidos da Silvana Machado, da Silvana Vitorino, a Jéssica, todos vocês aí de Paraíso, de São João do Paraíso, né? Ouvintes da Paraíso FM, o Valmiro Gomes, a Neuza e todos da equipe, o nosso abraço carinhoso, meu muito obrigado a todos vocês, amigos, radialistas, Brasil inteiro, tocando minha nova música, Diego Valadares, novo sucesso, Quero Você Pra Mim. Canta, canta, Paula Fernandes, Amar Alguém. Tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar, amar simplesmente. Você veio inteiro. Veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Ser capaz de amar. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Dailton, comunicador de Santa Rita de Cássia, na Bahia. E Dailton, comunicador, muito obrigado a todos da equipe da Web Super Rádio Atividade, exibindo o nosso programa aí em Santa Rita de Cássia, cidade do meu amigo Vanderlei. Vanderlei que mora aqui em Brasília, né? Toda a sua família é de Santa Rita de Cássia. E ele pediu, ô Diego Valadares, manda alô pra minha família lá em Santa Rita de Cássia. Atenção, vocês familiares do meu, familiares do Vanderlei, que é frentista em posto de gasolina aqui em Brasília, Itaguatinga, Distrito Federal. Um abraço a todos vocês aí, viu? Familiares do meu amigo Vanderlei. Vanderlei em Santa Rita de Cássia, no Estadão da Bahia. Minha querida Miriam Teixeira em Cuiabá, ouvinte do nosso programa. O meu amigo Edmilson Aparecido em Carapicuíba. Um abraço aos amigos da rádio Fonte de Água Viva, exibindo o nosso programa aí em São Paulo. Muito obrigado, viu? A Glenda Medeiros, em Santa Luzia do Paruá. Minha querida Nath Pereira, em São João do Paraíso. A todos vocês, amigos, muito obrigado. Meu amigo Juliano de Almeida, locutor da Rádio Boa Esperança FM. Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Programa às 17 horas. É sucesso total. Um abraço a Demir Zanella, nosso diretor. Também o Marcelo Zanella. Todos da equipe da rádio, muito obrigado, viu? Pela parceria de todos vocês. Oi, meu amigo Pedro Feitosa, aí de Açailândia. Pedro Feitosa, toda a sua esposa, toda a sua família, muito obrigado. Os amigos da rádio, da rádio Marconi FM, a panificadora Júlia, todos vocês aí, muito obrigado, viu? Um abraço carinhoso de Diego Valadares, toda a nossa equipe aqui da Central de Produção da Rádio Estúdio Brasil.com.br. Aliás, o Pedro, né? O Pedrinho Maranhão, popular Pedrinho Maranhão, pediu para que eu transmitisse um abraço dele pro Adelson Moura. Aí, Pedrinho, já transmiti, viu? O Adelson Moura também te manda um outro abraço, tá bom? Quem vai cantar bonito agora para minha querida Suzy Marcelo em São Paulo, para todos vocês amigos do Brasil inteiro, João Pedro e Rafael cantam Mercedita. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim desfez. E assim nasceu um estrangeiro com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa flor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer porque lhe dei meu coração. Deixando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um sujeito com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer porque lhe dei mi coração, mi coração. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Música. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Maravilha, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Janice Reis, em Taiobeiras, Minas Gerais, ouvinte da Cidade FM. Um beijo para você, viu, Janice Reis? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Um abraço aos amigos da Rádio Destaque FM, em Santana Vargem, próximo a Boa Esperança, Estadão de Minas Gerais. Em Boa Esperança, também nós temos a Rádio Liderança FM, que exibe o nosso programa. Meu amigo Ronilson, os amigos da Rádio Adustina FM, em Adustina, na Bahia, exibindo o nosso programaço Mundo Sertanejo. Um abraço aos amigos da Rádio Vanderlei FM, em Vanderlei, na Bahia, também exibindo o nosso programa. Valeu, Rochinha. Um abraço a todos da equipe. Vamos em frente, porque atrás vem muita gente. Milionário e José Rico, os Gargantas de Ouro do Brasil, cantam bonito. Descida. Aliás, essa música está no meu show e eu sempre canto nos shows. Descida. Para contratar o show do Diego Valadares aí para a sua cidade é fácil. Ligue no 61-8257-0991. Diego Valadares fazendo a festa aí na sua cidade, viu? Shows em casas noturnas, clubes, prefeituras e tudo mais, viu? Diego Valadares e banda na sua cidade cantam Descida. Milionário e José Rico. No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro. Decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar vir a relaxo, temporal apaga o fogo. Porque você não olha nos meus olhos. Seu beijo não tem o mesmo sabor. O seu carinho não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinha. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda que amo. Você se esqueceu que dentro desta casa eu existo. E em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu que te incomodo, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou pare de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda me amo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Nonato Costa, em Cruzeiro do Sul, no Acre, um abraço. Grande radialista, jornalista, um abraço, viu? Nonato Costa também tocando minha nova música aí na programação da sua emissora. Um abraço, muito obrigado, viu? Rádio Ocidental FM, em Porto Walter, também tocando. O Brasil inteiro toca Quero Você Pra Mim, Diego Valadares. Muito obrigado a todos vocês, viu? Minha querida Lene Lopes, em Moraes de Almeida, no Pará. E ela pede para mandar a música para sua mamãe. Um beijo para a mamãe da Lene Lopes em Moraes de Almeida, no Estadão do Pará. Meu amigo Francisco Gomes em Açailândia, no Maranhão, ouvinte da Marconi FM. Muito obrigado, viu? A todos vocês, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. E ele pede para mandar alô aí para os irmãos, né? O Adalberto, o Gilberto e toda a família. E a sobrinha dele também, a sobrinha Erisvânia, que está em Brasília. Ó, a Erisvânia está em Brasília e o Francisco Gomes pede para mandar alô para ela também. Ô Erisvânia, um beijo para você, viu? A minha querida Nusa Pardinho, em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvinte da VGFM. Um abraço ao Dinei Pereira, todos da equipe. Meu amigo Dorcelino, aí Dorcelino, Ivan Pereira e todos da Serra Dourada FM em Trombas. Nossa parceira que exibe o nosso programa com muito sucesso. Um abraço, Ivan, a todos da equipe da Serra Dourada FM. Não é Ivan Pereira, viu? Perdoa, viu, Ivan? Não é Ivan Pereira, é Ivan. Mas depois eu vou ver direitinho o sobrenome do Ivan, né? Mas um abraço, o Dorcelino, o Ivan, todos da Serra Dourada FM, em Trombas, Estadão de Goiás. O meu amigo locutor Paulinho Gente, em Muzambinho também. Um abraço, viu, Paulinho Gente, em Muzambinho. Muito obrigado. A Natales Gomes, da Cristal FM, muito obrigado, em Oliveira dos Brejinhos, né? Muito obrigado a Natales Gomes, todos da equipe da Cristal FM, em Oliveira dos Brejinhos, Estadão da Bahia. A Zenilda, em Vila Bahia e Mata Verde, ouvintes da Talismã FM, um abraço carinhoso, muito obrigado. E pede para mandar alô aí, ô meu amigo Pé de Pano, né? Pé de Pano, a dona Lindaura, mãe do meu amigo Rubens Gomes, muito obrigado. Um beijo para Leia, para Neide também, são ouvintes do nosso programa. A Milena da Silva em Conisa, Mato Grosso, também ouvinte do nosso programa, muito obrigado. Vanderlei Oliveira, de Santa Luzia do Poroá, também ouvinte do nosso programa, essa linda cidade onde nós temos a Tropical FM. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado. Meu amigo Kleber, em Barreto, São Paulo. O Kleber é empresário artístico e também está ouvindo o nosso programa. Um abraço, viu, Kleber? Vamos de música, quem vai cantar bonito agora é meu amigo Rafael Silva, canta a pedidos da Vânia Rocha para todos que estão ouvindo no Brasil inteiro, Manchete Nacional. Vamos lá, quem tá apaixonado solta a voz comigo, hein? Fala pra mim o que aconteceu, o que te fez mudar assim. Tá na cara que você não me esqueceu. Pare, pense, tente refletir. O nosso caso é manchete nacional. De norte a sul todo mundo conhece. O nosso amor é alto astral. E um amor assim ninguém esquece. Oh, oh, oh. Vem me dar um beijo, esquece o que passou. Não vamos dar ouvido a quem nunca amou.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.